nosso plano. Que ontem à noite cê falou, quero saber se ainda tá rolando. Aquele plano que a gente fingia que tudo era sonho. Comprar uma vodka e sair sem rum. Fazer história e dominar o mundo. Eu e você, yeah. Virar a página e esquecer de tudo. E vamos num rolê insano, vai se organizando. Que se não der certo, partiu segundo plano. A gente compra um banco, sai legalizando. E se não der certo, a gente pode ir pra Miami, mudar de nome. Compre um Mustang e parte pro outro rolê. Ou então vamos no mirante ali, nós dois e a Blanche. Que o importante vai acontecer. De qualquer jeito é eu e você. Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém que ficaremos bem. O plano começa ao amanhecer. Todos verão que a gente tá feliz. Logo eles vão tentar nos deter. Cê me protege, eu mato por você, yeah. Depois de conhecer o litoral e viver do jeito que a gente quis. Ela é meu equilíbrio emocional, a tempestade e o final feliz. Porque nós somos a chave, a porta é a rua. De menos promessa, de mais aventura. A vida é só uma. Segue o plano adiante, mas se tudo der errado, a gente pode ir pra Miami, mudar de nome. Compre um Mustang e parte pro outro rolê. Ou então vamos no mirante ali, nós dois e a Blanche. Que o importante vai acontecer. De qualquer jeito é eu e você. Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém que ficaremos bem. Vamos ser dois loucos na gringa. Entenda se ninguém nos entender, yeah. Vamos ser dois loucos na gringa. Entenda se ninguém nos entender. Porque vamos ser dois loucos na gringa. Atitude loucura, seu jeito insano de amar as minhas travessuras. Sem ninguém pra atrapalhar, sem testemunha. Só eu, você, o mar, o sol e a lua.